Aí, nego, uma caixa e meia, que esse trampo a gente fecha antes das 3:30. Caralho, cada dia a gente costura nosso pé de meia nessas ruas escuras do gueto. É a rua louco, loucura, cliente sempre na fissura. Me pede meia e assusta, sabe o nego traz debaixo da blusa. Sabe o que lhe acompanha nas ruas, entende? Eu jogo pela grana, sabe, arrisco pela grana. A cana tem que ter grana pra não apodrecer nessa porra de cana. Bacana é por grana, nesse jogo não se ama. Mesmo quando se leva vagabunda pra cama, não embaça, pega bala, fica de esquina. Embaça no copo de cachaça na boca. O que lento mata, mais seguro estresse. Na tensão das de 10, vai, vem de 10 em 10. Me tira o estresse. Eu só tô nessa por grana, e nesse jogo não se ama. Correndo risco de cana, jogo o jogo pela grana. Eu só tô nessa por grana, e nesse jogo não se ama. Correndo risco de cana, jogo o jogo pela grana. Se chega o fim, não se esquece disso aqui do dinheiro, da grana, da vida, da pouca fama, do corpo consumido na cama. Nesse jogo vagabundo não ama, esquece o sentimento, entopa tudo pela grana. Vale mais quem tem fama. Bagulho bom sempre leva um corpo pra cama. 10:30 acorda e o corpo não levanta. Essa porra me cansa, logo cedo tem cobrança. É 12, não para, o plano dominar as áreas. Ser forte nessa porra, derrubar quem dá falha. Meu dinheiro, o valor, invisto o que custou na cobrança da grana. Mais um que falhou, investimento no lucro, vagabundo não levou. Muita arma, muita droga, porra, dinheiro e porra. E a falha custa vida e o que ganho não paga vida. Nesse jogo a gente fode a vida, lição de vida. Valor na minha família, no sorriso lindo da minha sobrinha. Junta grana pro futuro bom dessa menina. A rua que me fascina, ganhar dinheiro na neblina. Tô no corre, não fui ainda. As flores que não enfeitaram a minha vida, tu vai lembrar delas na hora da partida. Eu só tô nessa por grana, e nesse jogo não se ama. Correndo risco de cana, não. Jogo o jogo pela grana. E eu só tô nessa por grana, e nesse jogo não se ama. Correndo risco de cana, jogo o jogo pela grana. Eu só tô nessa por grana, correndo risco de cana. Nesse jogo não se ama, jogo não se ama, jogo não se ama. Eu só tô nessa por grana, não. Eu só tô nessa por grana, e nesse jogo não se ama. Não tem como amar nesse correndo jogo, correndo risco de cana. É o jogo, jogo pela grana.